Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Reste Zero. Nas manhãs da rádio, à sexta-feira, depois das 8h45, com Vítor Neves. Apoio R6 Living, Google Discute. Saiba mais em r6living.pt. Bom dia. Quem tem a possibilidade e o privilégio de falar em público deve fazê-lo sempre numa postura de verdade. A verdade do que sabe, pensa e acredita. No filme das palavras que se seguem sobre a pandemia que vivemos, podem existir cenas com bolinha vermelha. Vejamos. Faz bem o interior despovoado, envelhecido e esquecido em pedir às pessoas para não irem para lá agora, ou, caso assim o façam, que devem ficar em quarentena? Sim, faz. Faz muito bem. Faz bem o governo ao dizer que a situação vai piorar e vamos ter dor? Sim, faz. E não faz sentido esperar que não haja infectados e mortos em todo o país, em todo o lado. Fazem bem os analistas económicos dizerem que depois do Covid-19 vamos ter o vírus 20, económico e social? Sim, fazem bem. É duro, mas é verdade. Vamos ter falências, pobreza e desemprego em grande escala. Fazem bem os indignados das redes sociais dizerem mal de tudo e de todos aqueles que decidem? Fazem mal. Muito mal. Precisamos de ânimo e de coragem, mas tal constrói-se com a verdade. Não se constrói com o bota abaixo de alguns que pouco ou nada fazem ou ajudam. Isto não vai correr bem, mas a tempestade há de passar. Até para a semana. Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Reste Zero. Nas manhãs da rádio, à sexta-feira, depois das 8h45, com Vítor Neves. Apoio R6 Living, Google Discute. Saiba mais em r6living.pt.